papo editado, dando voz ao editor. Pessoal, tudo tranquilo? Mais um papo editado no ar, com mais uma figura ilustre da podosfera, conhecido por todo mundo como o prefeito da podosfera, senhor Thiago Miro aqui comigo. Muito obrigado pelo convite, fico muito feliz que algumas pessoas me chamam assim de prefeito, porque eu sei que é o carinho da pessoa para comigo, né? O termo acaba demonstrando o carinho de quem acompanha seu trabalho, como de certa forma é uma cobrança, né? Muito se espera da pessoa de um prefeito quando é um administrador de uma cidade. Você sente o mesmo com relação a você, com relação à podosfera, que assim, às vezes esperam muito de você, muitas respostas, digamos assim. Eu te confesso que eu não sinto isso não. Esse apelido surgiu do pessoal do GeekVox e que meio que se espalhou como uma piada interna dentro do pessoal que eu convivo, né, que eu converso. E eu entendo que eu não tenho responsabilidade nenhuma sobre a podosfera, isso é só uma coisa carinhosa que o pessoal que já consumiu do conteúdo que eu produzo me trata. É uma forma deles me tratarem, né? Não, mas eu nem quis colocar como responsabilidade da podosfera, igual, por exemplo, esse termo de que o ano do podcast, vamos ver o que o Thiago Miro vai fazer. Eu falo a questão tipo assim, cara, meu feed tá dando um bug aqui, já sei, Thiago Miro. Não, isso acontece. O mundo podcast, os tutoriais nasceram justamente por conta disso daí. Eu decidi parar de responder individualmente pra cada pessoa e vou fazer um tutorial, porque aí eu boto a pergunta e mando só o link, né? Eu não sei qual que é o seu nível de intimidade com software livre, digamos assim, comunidades como Linux e outras de software livre, que o que faz essas comunidades crescerem muito é isso aí que você fez. Muita gente vê isso com maus olhos. Ah, o que o cara fez foi querer criar um site pra ele que vai atrair visualizações e visitas pro site, etc. Só que na verdade é o seguinte, quando você deixa de responder uma pergunta num privado e responde ela num post, você responde uma pergunta de muita gente e leva muita gente a ou a pensar ou a trabalhar melhor em cima daquilo, né? Que te foi perguntado às vezes até em privado. Exatamente, é. A sua primeira edição não foi o Telecast, não é isso? Ou foi já o Telecast? Foi o Telecast. A primeira edição foi ao ar em outubro de 2011. Como a maioria absoluta dos podcasts que nascem inspirados pelo Nerdcast e você tem que se virar pra produzir o seu, né? E na época eu não tinha nenhuma amizade dentro da podosfera. Digamos assim, porque geralmente tem ouvinte que vai começar o seu, mas ele já tem um relacionamento com alguns podcasters como ouvinte, né? Exato. Então tem uma abertura aí pra pedir dica e tal. Eu fui do zero mesmo, pesquisando como fazer um feed, como criar um site no Blogger, sem pedir ajuda a nenhum podcaster na época, até porque não teria muito com o que ajudar, né? Porque o conteúdo naquela época não existia. Já tinha na época o Metacast? Ou ele veio depois? Já tinha o Metacast, eu não conhecia. Entendi. Eu publiquei o meu primeiro episódio, quando eu comecei o Telecast, eu comecei com ele publicado semanalmente. Eu publiquei o primeiro, não lembro como, mas aí eu conheci o Metacast. E aí eu fui ouvir Audacity Dicas e tal, e todos os preceitos básicos do Audacity eu pude aplicar no Audition também. Do primeiro pro segundo episódio, foi uma evolução enorme na qualidade da edição, embora também, né, ela saiu de extremamente ruim pra muito ruim. Essa foi a evolução na época. Mas é curioso, né? Isso aí é um fato que todo editor, acho que assim, são poucos que ousam ouvir suas edições antigas. Cara, e é absurdo, porque eu lembro muito bem que eu, com o meu primeiro episódio, eu ia no ônibus, eu adorava ouvir ele e tal, e eu, sério, eu tenho vergonha de ouvir aquilo hoje, velho. O que aconteceu comigo também, quando você lança um primeiro episódio, ou edita um primeiro áudio, digamos assim, não vou nem falar podcast em si, que o cara que às vezes sentou e editou um programa inteiro, e que ele mesmo gravou, e resolveu não pôr aquilo no ar, falou assim, ah, não tenho paciência, não vou mexer com o feed, mas às vezes ele fica tão orgulhoso daquilo ali que ele fez, e ouve de novo. Isso é. Mas na hora que você para mesmo e começa a se conceituar, a ter conceitos de edição, conceitos de outras coisas, você ouve aquilo e fala assim, meu Deus, eu fiz isso. Eu lembro que pela altura do episódio 50, por aí, me bateu uma vontade de editar episódios antigos, pra cortar as leituras de e-mail e ajustar, né? Fazer ajustes no áudio. Mas eu não tinha guardado os projetos, né? Eu geralmente não dura nem uma semana da publicação de um podcast, eu deleto o projeto, né? Só de um ano pra cá foi que eu comecei a guardar o projeto de tudo. Mas aí você tomou essa atitude por conta dos podcasts da rede do Mundo Podcast ou por conta de mais podcasts de cliente que você edita? Eu fui por bronca do Léo Lopes, porque teve uma ocasião que a gente precisou de um material de um cliente e eu não tinha mais, né? Aí foi o jeito, não deu pra fornecer, mas a partir de então eu passei a guardar. Com o tamanho que tá a Radiofobia e toda a equipe de edição, seguir as ordens do chefe é o melhor caminho até pra coisa se manter no ritmo, né? As Isso. coisas funcionarem bem. Eu tomei a decisão seguinte, como eu não tenho tanto espaço e não tenho também tanta disponibilidade pra ficar colocando em nuvens pagas, porque vai indo tem limite, né? Essas nuvens gratuitas você não pode nem confiar 100% e nem tem tanto espaço assim. Eu dou a opção do cliente, você quer tudo, você quer inclusive os projetos, ou você quer apenas o MP3? Ah, eu quero só o MP3. Aí se precisar fazer alguma coisa nisso, eu trabalho em cima daquele editado mesmo. A gente acaba não tendo problema com a questão da nuvem, porque a gente meio que se vê obrigado a ter a versão paga do Dropbox, porque todos os clientes usam e geralmente tem podcast que manda o áudio em Wave. Então, cada gravação passa fácil de 1 giga. Só com os 2 gigas gratuitos do Dropbox seria impossível pra gente. Quando o projeto toma um tamanho e toma uma seriedade, algumas atitudes tem que ser tomadas, né? Até pela palavra, pela questão de ordem confiabilidade. Você poder dar garantia a um cliente que se ele tiver um problema, você tem como voltar e corrigir ou refazer alguma coisa e tal. Exato, exato, cara. Shall we begin? Qual que é o maior problema que o Thiago Miro hoje sofre com edição? Eu não chamaria exatamente de um grande problema, mas eu acho que uma coisa que eu não tenho à disposição e que facilitaria bastante o meu trabalho seria poder acelerar a edição. Acelerar o play, né? Digamos assim, como eu chamaria. Ouvir em velocidade maior, seria isso? Isso, exatamente. Como os aplicativos eles permitem você ouvir podcast em uma velocidade acelerada, eu já testei editar áudios de pessoas mais eloquentes numa velocidade acelerada. E o resultado é bom, só que o Audition não tem esse tipo de função. Dá pra fazer, só que tem um risco de prejudicar o áudio e tal, e eu não tô afim dessa, né? Mas, por exemplo, se você pega duas pessoas, dois convidados, assim, que falam muito bem, que gaguejam um pouco, e você acelera em 20, 30% a velocidade do áudio dele pra poder editar, isso economiza um tempo de edição absurdo. O pessoal sempre me questiona e me critica, mas eu sou meio cabeça dura e permaneci no Audacity. Acho que vou ficar nele um bom tempo. Ele tem o recurso de acelerar, mas eu não gosto. No caso do Audacity, por exemplo, ele acelera... Ele vai colocando aquela voz de esquilo. Uhum. Diferente da velocidade acelerada de agregadores, algum deles, eles vão aumentando simplesmente a velocidade, né? Você vê que a pessoa falando mais rápido. Mas ele não mexe no pitch da voz, ele não mexe... Isso. Eu não consegui usar esse recurso de ouvir mais rápido, não. Eu fiz o teste e vi que dava pra editar, mas só no caso de pessoas que praticamente não gaguejam. Se você tem uma gravação difícil com alguém que gagueja muito, aí se for acelerado, você vai passar erro pra caramba e não vai perceber. Vai indo, é tanto detalhe que a gente começa a observar, né? Eu até falo com algumas pessoas que me cercam, às vezes até alguém que eu atendo, cara, que depois eu vou ouvir seu podcast depois de lançado, que no momento eu não estou ouvindo. Ah, mas você não tá editando? Tô, mas não tô ouvindo. Muitas vezes, eu não sei você, mas eu edito um podcast inteiro e no final, às vezes, eu não sei o que foi tratado de assunto, cara, assim. Alguma coisa sim, você acaba prestando atenção. Eu estou tão fixado em detalhes, ouvi gagueiras, ouvi repetições, ouvi que, eu não sei, parece que o cérebro vai no automático, começa a prestar menos atenção no assunto e mais atenção no diálogo mesmo. Não saberia explicar isso aí. Você sabe que dá, às vezes você consegue editar até mesmo sem estar ouvindo o áudio, né? Quando você ouve, assim, 3, 4 minutos de uma gravação, você pega padrões. Olha, esse gráfico aqui é uma respiração, esse gráfico é um Você sabe quando o cara tá gaguejando só pelo gráfico e com o passar do tempo, experiência, isso aí fica extremamente claro. Então tem muitas vezes de eu estar no Skype conversando com o pessoal e tô aqui com a timeline editando, cortando esses espaços em branco, cortando respiração. Na hora que eu vou editar mesmo ouvindo, isso me economiza bastante tempo. Tem várias coisinhas pequenas que fazem economizar bastante tempo pra no final, né, você ter mais eficiência no seu trabalho. Você falou em visualização, duas coisas sobre isso. Primeiro, eu como mineiro, eu falo muito né. Né é ponto final, né? E você fala né, tento policiar um pouco hoje em dia pra falar menos, mas ainda escapa muito. Tem um mineiro que eu edito aqui também e ele fala muito muito né também. E o né é justamente uma das coisas que eu observo e já sei onde tem. E o dele, o dele ainda é bem característico, ele termina a frase, ele dá uma pequena pausa, vou simular aqui, ele tá falando... Né? Não, isso aí é perfeito. Aí, ou seja, eu só bato o olho ali, tipo, muto. Perfeito, perfeito. Cara, isso aí é o que o Léo Lopes fala que é o gago honesto. Tem o gago desonesto e o gago honesto. O honesto é esse daí, que ele gagueja, mas ele tem pausas. Então você consegue cortar e deixar a frase completa como se ele tivesse falado direto. O gago desonesto é aquele que une as gagueiras, né? Ele vai, então, daqui a pouco eu vou sair. E aí, ferrou, você não tem como ajeitar. Outra coisa que eu tava falando sobre a visualização é na hora de gravar, cara. Eu não sei você, eu recomendo sempre, principalmente pra quem usa Audacity, que eu conheço, no Audition eu acho que é bem similar também, o pessoal que é amador e grava, eles têm muita dificuldade com retorno. Ou seja, se você usa retorno, você nota isso em quem você edita pra eles? Não, eu não uso retorno não, mas eu sei que o pessoal que grava presencialmente, pelo menos uma pessoa tá usando retorno pra garantir o volume de todo mundo. O pessoal tem muita dificuldade em usar retorno para não fazer aquele famoso efeito sanduíche, né? Eu mesmo eu não consigo. Se eu botar, porque como o meu microfone é USB, ele tem um pequeno delay até voltar pro meu ouvido. E não tem outra. Se eu botar retorno, é sanduíche-ish. Cara, eu também testei aqui, meu microfone, no caso ele é P2 mesmo, mas também deu delay. Acho que não é só USB, cara. Isso tanto é que tem um microfone sendo vendido aí, ele tem um esquema que sai o fone direto do microfone. Ele tem uma saidinha P2 ali, que sai um fone de ouvido, que aí ele se garanta que tem menos delay. Nunca testei, nunca vi. Ah, isso seria excelente. Eu não sei a qualidade do microfone, se é aquelas coisas chinesas também que prometem muito e cumprem pouco, entendeu? Mas o que eu tava falando é o seguinte, o pessoal, além de ter dificuldade em usar o retorno, muitas vezes não usa a visão também, né? O cara não quer olhar pra tela enquanto tá gravando. Porque é o seguinte, se você tá vendo, se você tá olhando ali a gravação, igual, por exemplo, a gente tá conversando aqui, eu tô vendo, ó, tem uma linha fininha ali nos meus espaços de silêncio e quando eu falo, tem uma onda, um wave mais bem formado. Você recebe muito áudio com essa característica de péssima... sem monitoramento nenhum, digamos assim. Acontece, velho, mas porque isso daí não é algo que a gente possa exigir de quem não tem experiência com edição, né? Porque, por exemplo, que eu lembre aqui, a maioria dos clientes, eles gravam com microfones profissionais, com mesa. Então, eles não fazem a gravação no computador, né? Fazem a gravação direto na mesa, em cartões de memória, essas coisas. Exato. Então, eles nem teriam como estar monitorando isso. Eles usam realmente fone de ouvido para monitorar o volume. Dentro do mundo podcast, é mais fácil receber esse tipo de áudio, porque o cara bota pra gravar, dá um alt tab pra pauta ou pro Skype, e aí tá lá. Daqui a pouco começa a captar ruído pra caramba e a pessoa não tá vendo isso. Ou no caso, por exemplo, do último episódio do Pod Programar, a Jess, ela usa um microfone igual ao meu, o Arcano, mas ela usa como fone de ouvido um LX3000. Na hora de gravar com o Audacity, ela esqueceu de selecionar o microfone no Audacity, mas ela botou o microfone no Skype. Então a Aninha não percebeu. Mas o Skype gravou só do LX. A sorte foi é que era o LX, né? Então o áudio acabou vindo bom do mesmo jeito. Cara, eu tenho um pouco de pé atrás com o famoso fone USB. Não que seja ruim, pelo contrário. Se comparado com a maioria dos P2 disponíveis, são bons. O problema é do mito que se criou em torno do LX3000, não por culpa dele ou por culpa de quem elogiou, mas por culpa da pessoa que às vezes acha que a simples aquisição do LX3000 ou de um fone USB, todos os problemas vão ser resolvidos. Às vezes o problema do cara não tá nem exatamente no fone que ele usava, ele vai e troca pro LX3000 e continua com os mesmos problemas. É, mas olha, eu comprei meu primeiro LX3000 em 2012. Ele explodiu na época, assim, pelo menos no Brasil, como uma referência pra gravar podcast, porque naquela época o mais caro que você pagava nele era R$90. Uhum. Ou seja, era um excelente custo-benefício. Hoje em dia você é R$200 fácil, né? Não vale mais a pena. Subiu muito. Eu acho que questão do dólar também, não sei se a própria demanda, muita procura, o pessoal aproveita e... Exatamente, lá em 2011, 2012, pô, pagar isso num microfone dessa qualidade valia muito a pena. Ainda na questão som, uma coisa que eu noto muito é o seguinte, existe um mal necessário, algumas coisas eu tô falando aqui, mas sem a mínima preocupação de tocar em ninguém, porque eu sei que o podcast funciona assim, se não fosse assim, ele não funcionaria. O que eu chamaria, entre aspas, bem grandes, de um mal necessário, é o que a gente chama de convidado. Eu falo pelo seguinte, eu tô falando assim, por coisas que eu sofro, tá? Tô aqui abrindo meu coração. Às vezes você tá com a equipe que já tá acostumada, igual você citou aí, o cara já usa ou um LX3000 ou um equipamento igual o Arcano ou um outro microfone USB qualquer. O cara já aprendeu como configurá-lo, qual volume ideal pra deixar ele de entrada e etc. Só que o podcast da pessoa depende de convidados. Uhum. Aí é onde você esbarra muito no problema de qualidade de áudio. Você sofre com isso também? Eu não tenho sofrido com isso recentemente, porque, pelo menos nos podcasts do Mundo Podcast, todos são produzidos por pessoal da casa e todo mundo já muito bem treinado na hora de gravar. Acontece com alguns podcasts de clientes, por exemplo, que eles gravam com especialistas e com gente que provavelmente nunca nem ouviu falar do que é um podcast. E aí quando vai pegar o microfone, pega qualquer microfone, ou tá numa conexão ruim, já teve gravação do cara usando o iPhone, normal, o fone do iPhone, ficou bom, mas você percebe que não fica tão bom quanto poderia ser, né? Sim, sim. Um problema que eu vejo aí que você acabou de citar do iPhone é o seguinte, eu já peguei áudios excelentes, talvez eu nem falaria que foi com o iPhone, mas em compensação volta no outro ponto também. Isso aí era uma pessoa talvez um pouco experiente, o cara gravou um trecho e antes de gravar o final e ouviu aquilo que ele gravou, fez alguns testes, mas é muito comum, você pega uma pessoa que nunca gravou, ainda recebe uma orientação, é mais fácil você gravar no gravador do celular, ou tá muito alto, ou dependendo do gravador ele não permite esse controle, né? É isso, pô, se você depende de convidados, ainda mais convidados que não fazem parte da mídia, né? Você vai ter que lidar com esse tipo de áudio, não tem jeito. Você vê o Nerdcast aí com 14, 15 anos de estrada, ainda tem, às vezes em quando, convidado com áudio muito ruim, o áudio do Blue Hand, né, cara? É inacreditável como é que até hoje é daquele jeito. Eu acho que virou o parque registrado, né, cara? Isso aqui não era mais pra ele ser considerado um convidado, né? Realmente, ali virou uma marca registrada mesmo, mas tem caso do convidado ter o áudio ruim e você vai ter que lidar com isso se ele for muito importante pro podcast. Eu lembro de uma época do Telecast que a gente conversou com o Jurandir Filho, em que ele falou que se o convidado, por mais importante que ele seja pro episódio, se o áudio dele for comprometer a qualidade do mesmo, era melhor tirar ele da gravação. Eu até concordava com isso e tal, mas depois, com o passar do tempo, eu percebi assim, ó, se o cara é importante pra aquele tema e ele está entendível, então, velho, vamos gravar, não tem problema não. Mesmo porque hoje tem uma gama bem grande de podcasts que dependem disso, porque hoje o podcast não tá focado apenas naquele nicho nerd geek, né? Apesar que eu edito um podcast com essa temática, mas assim, existem vários fora dessa temática e que dependem mais de convidados do que de própria equipe pra funcionar. E vez por outra esbarra nisso, pessoas que não têm esse domínio. E domínio é o tema, e são importantes no meio do tema que tá sendo abordado. Isso é verdade. Em breve, as meninas do Pod Programar, elas vão gravar com uma convidada da área de programação, uma pessoa muito famosa no meio delas, né? Obviamente, ninguém vai exigir que ela grave o próprio áudio, pô. Porque é uma inconveniência. Instala esse programa aí, faz isso. Não, velho. Grava o áudio do Skype que tá ótimo. Eu acho que isso pra equipe fixa, chega um ponto que não é tão aceitável certas coisas. Pra convidado é outra regra. Não dá pra você ter uma regra rígida e fixa. Igual você acabou de colocar, chega o convidado, o cara é importante naquele tema ali. Ó, você vai baixar o Audacity, que seja, que é simples e gratuito, você vai dar o rec, você vai olhar como é que configura, e o cara fala assim, cara, eu tô dedicando meu tempo pro pessoal gravar comigo e ele tá me exigindo ainda muita coisa. A gente tem quase uma solução pra esse problema, que é o PodTools, né? Mas você ainda tem que pedir que o cara se disponibilize a enviar o arquivo dele pra você, não é? E você tem que auxiliar o cara na configuração, né? Garantir que o driver de microfone tá correto. Enfim, tem uma leve inconvenienciazinha aí, né? O Zencast, ele até ia resolver esse problema, né? Que quando acabava a gravação já tava automaticamente no seu servidor. E era lindo isso. Só que aí o Zencaster passou a ser pago pra gravações com mais de duas pessoas. Cara, eu tenho que voltar a trocar ideia com o desenvolvedor do PodTools, porque eu tava andando bem assim, parelhado com ele, com alguns testes e algumas coisas, mas depois eu dei uma parada e o projeto continuou. Mas eu acho que ele chegou a comentar comigo a questão do envio, que após a gravação ia ser feito um envio pro host lá da chamada. Mas eu tenho que voltar a olhar como é que tá isso, não tenho certeza. Então, Thiago Mira e Mundo Podcast é hoje quase uma coisa só, né? Quando se fala em Mundo Podcast, lá no próprio grupo do Facebook do Podcast BR, sempre que se cita o Mundo Podcast, cita junto já o seu nome. Quantos podcasts hoje tem da grade do Mundo Podcast? Atualmente a gente tem 6 podcasts que estão ativos, né? Os comentadores, o Pode Programar, o E Agora Faz Bem, eu que voltei a fazer podcast com a Kel, o Casos e Causos, que é um podcast de storytelling, e o Podema, que é um meu podcast xodozinho de leituras de poema. Cara, eu já tive várias vezes tentado gravar alguma coisa pro Podema, mas depois eu fico com vergonha e não gravo. É, cara, acontece muito, velho, mas depois do resultado final, com uma ediçãozinha e uma trilha sonora massa, assim, pra encaixar, fica perfeito. Mas eu vou gravar, eu vou conferir depois se o texto que eu queria gravar, se já não tá, porque é um poema bem manjado também, assim, bem conhecido. Cara, mas mesmo que esteja, é o de menos. É, antigamente, eu mesmo gravei sozinho toda a última pergunta do Isaac Asimov. Mas depois eu preferi fazer algo mais bem trabalhado, então eu chamei, eu acho que foram 13 pessoas, cada uma interpretando um personagem do conto, e ficou extremamente mais lindo. Você falou sobre o xodó. O Podema é o seu xodó hoje. Com certeza, sim. Porque é, o pessoal que manda as coisas me faz sentir o que elas queriam passar, né? Dos meus podcasts é o que mais me impacta, né? Cara, eu tenho os meus preferidos lá na grade do Mundo Podcast. Dentre eles está Os Comentadores, que eu, inclusive, sempre falo isso, cara. Assim, a primeira temporada de Os Comentadores, se o cara não quiser, não gostar depois, não quiser ouvir demais por motivo A ou B, seja lá qual for, mas a primeira temporada é imprescindível para quem quer começar um podcast. Recomendo sempre. Sempre, dependendo do que o cara quer. Metacast, assim, é antigo, mas ouve. Pode ouvir que vai te ajudar. O Comentadores Raiz é melhor do que esses Comentadores Nutella de hoje em dia, né? Aí é o chefe que tá falando. Mas eu achei que a primeira temporada, assim, é imprescindível, cara. Quer começar? Ouve isso aí. Já vai te evitar um monte de problema. Eu lembro de um episódio que eles fizeram sobre publicidade em podcast, que foi o 10º, que foi o post mais comentado, disparado do site. Foram uns 400 comentários. É muita coisa, né? Esse post foi impressionante. Uma pergunta que eu não posso deixar de fazer. Deu muita treta? Deu pra caralho. Eu imagino. No começo, você tinha a sessão do não recomendo, né? Que era onde eles desciam o cacete mesmo nos podcasts. Depois eles passaram a não recomendar, não falando o nome do podcast. Mesmo assim, era complicado, né? Uhum. Eu digo haterismo porque tinha muita gente fazendo crítica ofensiva, né? Isso pra mim é hate puro. Rolou muito disso, sabe? Infelizmente, é uma pergunta que eu tava na manga aqui pra trazer pra nossa conversa. Essa aqui é o seguinte, eu puxei essa por conta do reiterismo citado. Você lida muito com o complexo de futebol do brasileiro? Você sabe qual que é o complexo de futebol do brasileiro? É que não existe meio termo, ou é 8 a 80? Não, não. O complexo de futebol é o seguinte, isso é coisa que, não sei se existe essa terminologia mesmo, mas eu coloquei isso na cabeça. O cara acha que tem que ter rivalidade. Uhum. Por exemplo, o senhor A não poderia estar conversando com o Thiago Miro. Ah, tô ligado. Já chegaram pra mim uma vez e comentaram assim, não sei se em tom de brincadeira, mas até que ponto seria brincadeira. Ah, cara, mas se você encontrasse o Léo Lopes um dia? Falei, hã? Vai, sei lá, peço um autógrafo, converso com o cara. Mas assim, eu notei que a pergunta é pelo seguinte. Ah, mas você trataria ele bem? Você... Cara, mas qual que é a lógica? Aí eu notei o seguinte, isso não é uma característica do podcaster e nem da questão de edição, de editores. O brasileiro muitas vezes acha que você pega futebol, por exemplo, o cara que é do time A, não é que ele gosta do time A, ele odeia o time B, mais do que ele gosta do A, entendeu? Aham. Uhum. Aí o brasileiro tem isso, ele quer carregar isso pra tudo, todos os assuntos, tudo que o cerca. Ah, mas se o fulano é editor, você não pode lidar com ele. Você esbarra ou lida muito com isso? Ou você não percebe? Não, hoje em dia eu realmente não percebo. Até porque, vamos dizer, a Lotênica e o Metacast e os comentadores, eu não consideraria concorrente, por exemplo. Eles se complementam, velho. Cada um aborda um ponto que os três são importantes pra quem tá começando um podcast. Sim. Agora eu lembro, tem uma história que aconteceu no início do Telecast. Eu não criei ele sozinho, criei com um amigo meu, melhor amigo na época, em que a partir de alguns episódios eu comecei a querer divulgar outros podcasters, né? Em leitura de e-mail, fazer episódios especiais só pra divulgar mesmo. E ele não concordava de jeito nenhum, porque dizia que divulgando outros podcasters a gente perderia os nossos ouvintes. Resultado, cara, eu tô com podcast, né? Eu continuei, ele não, né? Isso eu acho um engano tão grande, assim, não posso chamar, não posso conversar. O que mais faz podcast crescer, cara, e, da minha opinião, é cross crossover indicação. Porque tirando os grandes, que não dependem mais desse tipo de publicidade, porque querendo ou não, né, vamos falar francamente aqui, por exemplo, o Jovem Nerd, ele não precisa de alguém que o divulgue. Cara, mas isso aí é só pro Nerdcast. Acho que é o único podcast que todos os ouvintes conhecem. Alguns podem até não gostar, mas todos conhecem. Mas se você tem o seu podcast lá de 1000 ouvintes e faz uma divulgação do Rapadura Cast, eu duvido que o Jurandir Filho vá desgostar dessa recomendação. Sim, sim. Eu falo a questão, não é nem desgostar, eu falo assim, não precisar é assim, cara. Exatamente. Já atingiu um status que... Eu lembro uma vez, deu uma enxurrada de pessoas entrando naquele grupo do Podcast BR. Aí entrou um, entrou dois, entrava cinco de uma vez, entrava um monte de gente. Aí foram ver, o Jovem Nerd, o Azaghal, tinha participado de um negócio da UOL. Foi. Aí eles falaram, ah, não, pra quem tá começando, a gente recomenda o Mundo Podcast. Aí deu aquela enxurrada de gente entrando. Mas a recomendação, essa eu acho super válida. A recomendação e o crossover, né? O crossover só tem lado bom. Eu tô participando do podcast, eu tô falando de outra coisa além do que eu costumo falar, eu tô conhecendo gente nova e eu tô me mostrando pra novas pessoas conhecerem o meu trabalho. Quando é que tá o lado negativo disso? Eu fico por entender também. Sem contar que você esbarra na facilidade, a gente tava falando ali atrás dos convidados, que você vai estar lidando com pessoas experientes, né, cara? Pelo menos teoricamente. A única forma de eu não aceitar um convite, cara, é um, eu não entendo do tema que você tá me chamando, e dois, no horário que você quer gravar, eu não vou poder. Acabou isso, velho, tô dentro. Eu acho legal a sua disponibilidade, cara, assim, porque, querendo ou não, não é nem a questão de estrelismo, nem de nada, que a gente que edita, cara, é um tempo tomado que é muito tempo que a gente dedica, né? Isso, exato. Como é que tá a edição hoje pro Thiago Miro? Você tá com muita edição? Eu tô com edição literalmente diária. Diária. Basicamente. Isso. Não exatamente diária, mas todo dia eu tô editando, sabe? Não que eu conclua um episódio todo dia, mas todo dia eu tô editando. Isso incluindo a grade do Mundo Podcast ou isso só os clientes? Incluindo a grade do Mundo Podcast. Dentre os 6 podcasts do Mundo Podcast, eu edito 5 deles, mais 6 clientes também. E alguns são semanais, alguns são quinzenais, tem mensais também. Tô todo dia editando, talvez 3 a 4 episódios por semana. É muita coisa, né? É muito tempo que a gente dedica. Eu vou basear por mim. Eu procrastino muito. Se você procrastina um bocado também, ou se você pegasse, digamos assim, não, vou pegar a fundo, sobraria mais dia livre da semana pra você, digamos assim. Cara, com certeza. Se eu me esforçasse a estar pelo menos 8 a 10 horas por dia editando, eu estaria com muito mais tempo livre. Agora, o que é que eu sempre faço? Eu tenho a política de não deixar a fila de edições crescer. Por exemplo, no momento eu tô com 3 episódios na fila. 2 episódios completos e 1 faltando sonorizar. Eles têm um prazo grande ainda pra eu ter que entregar eles. Só que eu faço questão de acabar. Eu tô quase terminando aqui um deles e por mais que eu só tenha que entregar ele na semana que vem, eu procrastino. Eu poderia fazer... Mas não deixa chegar perto também, né? Isso. Eu poderia fazer em menos tempo do que o que eu tenho feito. Mesmo assim, tá longe ainda de atrasar o prazo que eu tenho pra entregá-lo. Eu fiz essa pergunta, na verdade, pra me consolar, porque eu não fico naquele sentimento assim, sou só eu que faço isso. Não dá, né, velho? Você tá ali, você tá em casa, tá o seu celular tocando o tempo todo, tá o YouTube ali, tá o Facebook, é difícil. Quando tem algo que eu realmente tenho que me concentrar, eu não posso procrastinar de nenhuma forma, eu tenho que focar totalmente, porque o prazo é curto às vezes. Por exemplo, já teve caso de um Nerdcast que vai ser publicado na sexta-feira, da gravação chegar na madrugada de terça pra quarta. Cara, isso foi no episódio de Star Wars, cara, que de terça pra quarta me chega 3 horas de áudio. Aí foi maratona sinistra pra entregar na quarta-feira mesmo, sabe? Durante o dia. E aí, nesse caso, desliga celular, foco total em completar esse trabalho. Outra pergunta mais pra me consolar do que pra saciar a curiosidade dos ouvintes. Editar cansa? Cansa mentalmente, não cansa fisicamente. Mas cansa, não cansa? Cansa, a pergunta eu tô fazendo pelo seguinte, cara, na verdade eu tô te usando aqui pra me consolar. Às vezes eu pego uma edição muito pesada, ou que eu preciso, igual você deu esse exemplo aí, recebe num dia com um prazo curto pra entregar, você vai e redobra o foco e redobra a atenção pra manter o mesmo padrão de qualidade. Aí na hora que você acaba, você se sente esgotado, né, cara, assim, você precisa se jogar numa maravilha, cama. Maravilha, cara, quando termina assim, você vai lá, toma um banho, se joga, folga. Principalmente porque a gente trabalha sentado, né? Então as costas, eu não sei vocês, mas por exemplo, minha bunda fica doendo também. Cara, aí é que tá. Você já investiu em equipamento tal, tais quais cadeira, mesa ou não? Você usa cadeira de casa mesmo pra... Bom, até mês passado eu estava com uma cadeira daquelas comuns, né? Acolchoada e tal, mas como eu já tinha ela há muitos anos, já tava meio dura, né? Sim. Esse mês eu peguei uma poltronazinha mais confortável e tal, reclinável, aí eu já fico aqui bem mais confortável pra editar, sabe? Porque eu sento, reclino, aí eu entro com a cadeira embaixo da mesa e fica perfeito. É duas coisas que dá gosto, né, cara? Assim, uma, você vê a edição terminada e às vezes até no ar, e você poder ter resultados dos frutos desse trabalho, né? Você edita, você tem o prazer de ver a edição no ar, e depois você tem o prazer de, com o que você foi remunerado por aquilo, você poder investir no equipamento que vai te dar outro retorno, investir no próprio negócio, né? Não deixa de ser esse o termo. Exatamente, eu investi pra mim no meu conforto durante o trabalho, aumenta a minha eficiência. Você falou de desligar celular. Você usa alguma ferramenta, aquele estilo Pomodoro? Já tentou? Eu não conheço o que é o Pomodoro. Cara, o método Pomodoro, eu aprendi isso pesquisando o celular. Na verdade, nunca pesquisei a fundo. Mas é o que eles chamam assim, é 30 minutos ou X minutos de foco pra X de descanso, entendeu? Eu faço. Existem vários aplicativos pra isso. Eu tô até com um que eu tô gostando muito dele, o Android, no caso, que eu uso. Aí você vai e configura. Eu configurei, por exemplo, na maioria pra 30 de foco total pra 5 de descanso. Eu não uso aplicativo, mas o meu método é o seguinte. Eu divido, por exemplo, se a minha timeline de edição, ela tá ali com uma hora de bruto, eu divido em sessões de 10 ou às vezes sessões de 15 minutos, aí eu vou lá, pá, pá, pá, pá, pá, completou 15 minutos na timeline, né? Uhum. Independente do tempo que eu levar pra fazer esses 15 minutos. Aí eu dou uma pausa e tal, aí eu vejo um Facebook, eu dou uma olhada no YouTube, eu olho notificações, dou uma relaxadinha ali de 5 a 10 minutos, volto e mais pá, pá, pá, pá. Dividindo uma hora em blocos menores, a impressão que dá é que você faz o seu trabalho mais rápido. Você cria, ao invés de você ter uma meta grandona, você tem diversas metas pequenas, que são mais fáceis de atingir e meio que motiva você a não desanimar, né? Você vai concluindo suas pequenas metas e você consegue chegar até o final de uma forma mais rápida. É lógico que existe uma série de fatores que podem influenciar nessa resposta de agora. Mas em média, quanto tempo de edição para uma hora de bruto? Uma hora de bruto? Eu chuto aí de 3 a 4 horas se for um material mais pesado, com muita gagueira. Uhum. O Audition, ele tem a ferramenta de você poder editar com o áudio rolando. E sim, quando você já se liga e nos gráficos, né, você vai na frente do play cortando pá, pá, pá, pá, pá, pá, e você só para e volta caso tenha algum erro que você deixou passar. Aí você para, volta e edita. Quando o cara é muito eloquente, quando tá falando, isso é um caso, por exemplo, que ocorre com o Hipsters.tech. Geralmente todo mundo que grava ali é uma galera da área de programação, que costuma dar palestra. Então, geralmente o palestrante, ele é mais desenrolado pra falar do assunto que ele tem conhecimento. Sim. Então, é lindo, velho. Uma hora de programa, às vezes, é uma hora e meia de edição. Nossa, isso é muito bom, né, cara? Quando você pega a pessoa que já vai fluindo e gagueja pouco e sabe, às vezes, inclusive, sabe falar no microfone, né? Carlos Del Valle, que ele é host do podcast de Fórmula 1, o F1 Brasil, ele é eloquente de uma forma que se você pegar uma hora de áudio dele, você vai levar uma hora pra editar. Cara, é quase nada pra se fazer, assim. É absurdo, é quase nada, cara. É mais os plugins. Você usa muito plugin? Não, não uso plugin, mas eu uso algumas pré-definições quando... Ah, isso que eu vou fazer agora é só uma limpeza. Isso que eu vou fazer agora é uma sonorização. Então eu tenho templates do Audition já pré-pronto pra que eu não tenha que estar configurando efeito e tal. Eu abro um template e já tá com toda a minha árvorezinha de efeitos que eu costumo usar pra essas coisas. Mas o que seriam as pré-definições no caso do Audition? Só pra eu entender, porque eu não uso o Audition. É, por exemplo, quando eu vou fazer uma remoção de ruído, eu não faço a remoção direto no arquivo. Eu jogo um arquivo na timeline e naquela faixa eu aplico a remoção de ruído. Assim, se eu rodar no multitrack, o áudio toca sem ruído. Se eu abrir direto o arquivo, ele toca com o ruído. Entendi. Nessa multitrack, eu faço, aplico remoção de ruído, aplico um pouco mais de grave, eu tiro mais grave, agudo, boto eco, enfim. Eu nunca faço o trabalho direto no arquivo, sim nessa timeline, e na hora de eu exportar, ele processa tudo e o áudio original continua intacto. Existe hoje algum podcast que o Thiago Miro fala assim, nossa, eu queria editar esse nem que fosse uma vez, só pra saber como é que é a edição. Existe essa curiosidade com alguém da podosfera? Eu acho que seria bem interessante editar o Mamilo. Interessante mesmo, viu? Porque eu já acompanhei a gravação pessoalmente lá no estúdio dela e tem muita coisa foda que imagino que fique de fora, né? Sim, sim. Agora, um processo de edição assim, curioso, que eu tinha vontade de saber como era, eu também vi pessoalmente, e foi o do Café Brasil, que é na hora, né? É o Luciano gravando e o Lala editando na hora, pô. É impressionante. Cara, ali é muito profissionalismo, né? Ali é ninja. O Lala editava pro Pânico na TV, pro Pânico no rádio. Ver ele fazendo o processo ali na hora, tipo, ele joga a abertura na timeline do Vegas. Prepara o Luciano, ele faz aquela de maestro, quando chega o tempo, ele, pum, o Luciano entra. Bom dia, boa tarde, boa noite. No tempinho da abertura, e a edição tá rolando lá na hora que ele tá gravando, sabe? Cara, eu confesso que eu não sabia que era assim. Eu imaginava que ele gravava, entregava pro Lala, mais ou menos o que a gente faz com de todo mundo. Não, cara, o Café Brasil funciona tão perfeitamente, porque, por exemplo, o Luciano prepara um texto, assiste, revisa, e aí ele vai lá, grava e tal. Ah, mas esse texto não encaixou perfeitamente com o final da música, então vamos mudar o texto, vamos mudar um pouquinho na música, vamos botar um compasso a mais na música. E é tudo feito na hora. O Lala, velho, ele tem um dom assim pra encaixar a música. Tanto é que você deve ter ouvido o episódio da Bohemian Rhapsody, né? Sim, sim, claro. Cara, você não percebe em momento nenhum ali a quebra da música, né? Os compassos estão perfeitamente encaixados. Muito. A minha resposta a essa pergunta bate bem com a sua. Foi um programa que eu ouvi bastante, confesso que eu ainda não ouvi nessa nova temporada, foi o Mamilos, mas por questão de tempo apenas, preciso colocar algumas coisas em dia, mas seria bem curioso receber uns arquivos desse e ver como é que ele funciona, como se editaria esse programa, né? Agora, sabe o que seria interessante também? O MDM. Porque, pra ter noção assim da quantidade de coisa que deve ficar de fora daquele programa. Quem edita o dele? Você sabe quem é o editor? Da... Eu não sei, eu já ouvi dizer que quem editava era o Diogo Braga, do MRG, mas eu nunca confirmei isso, eu não tenho ideia de quem edita. É, porque é curiosa a edição deles também, né? O MDM é o MRG de raiz, né? Exatamente. A pergunta inversa, que talvez possa até ser perigosa, se você quiser pular, a gente pula. Mas não desfazendo de ninguém, nem desmerecendo, já vamos deixar isso bem claro aqui, que o sentido da pergunta é outro. Existe algum podcast que você acha que seria difícil editar? Ou que você fala assim, não, eu não queria editar esse. Mas não por ser a pessoa, não por ser, já colocando todos os panos quentes aqui, não por ser pessoas, não por ser temas, mas talvez você fale assim, não, isso aqui seria difícil pra mim. Eu vou responder antes, porque pelo que você falou, já quebrou a minha vontade de editar, porque eu não conseguiria, cara, assim, pelo menos não hoje. A edição do Café Brasil ia ficar só num sonho mesmo, eu não conseguiria de jeito nenhum fazer a edição do Café Brasil da forma como ela é hoje. Eu tentei fazer por um tempo Heavy Metal Box no mesmo esquema do Café Brasil. Eu soltava a abertura tocando, a abertura no meu ouvido, e eu ia e falava em cima da música já tocando. Mas é muito difícil, cara. Até que eu passei a só gravar e depois jogar por cima, porque é bem tenso. Entendi. Mas eu acho que um que seria bem difícil de editar seria o Projeto Humano. Ou qualquer podcast assim de storytelling, né? Que você tem uma montagem bem complicada. Não que eu não gostaria de fazer, mas seria muito difícil. Num primeiro momento difícil. Encontraria dificuldades, digamos assim, né? Exato, exato. É um formato que eu nunca editei, então seria interessante. Eu abro um parênteses aqui pra falar do... Vou fazer uma brincadeira aqui do seu chefe, que foi muito curiosa a transição da edição do Nerdcast pelos próprios pro Léo, não é isso? Aham. Eu falo pelo seguinte, eu achei uma decisão muito acertada, porque quem começa editando, se hoje chega alguém pro Thiago Mira e fala assim, cara, eu quero começar um podcast, eu vou gravar o áudio bruto, toma aqui, você me dá seu preço e a gente tá combinado. Ah, como é que você quer a edição? Não, você é o Thiago Mira, você edita do jeito que você quiser, eu confio no seu trabalho. É tranquilo. Uhum. Outra coisa é chegar pra você hoje, que seja, o Mamilos ou o Luciano Pires, já que a gente citou esse desenho, fala assim, cara, a partir de hoje eu preciso de você, eu quero que você edite isso aqui. Chega a dar um frio na barriga, não chega de você receber um projeto que tá funcionando. Já aconteceu com você dessa forma? Cara, e não qualquer, né, cara? É o maior podcast do Brasil ali que o Léo pegou, né? Véio? Sim, sim, sim. O início da Radiofobia como empresa de edição foi por conta disso. Sim. Cara, eu confesso que eu senti um friozinho assim quando eu peguei o Dragões de Garagem pra editar, né? Que o Dragões já era um podcast de ciência consolidado ali junto com o SciCast, e eu peguei pra editar e tem sido uma experiência bem legal, porque é um podcast que eu aprendo horrores, né, editando. Mas vou te falar assim que dos maiores prazeres recentes com o podcast foi que a edição do bruto do Nerdcast passou pra mim desde o último episódio do Dia dos Namorados, né? Eu já nem lembro quanto, faz uns 30 episódios aproximadamente, eu acho. O bruto do episódio do Dia dos Namorados, porque o Léo tava em viagem, alguma coisa, não podia. E o negócio foi, o Léo me treinou pra que eu conseguisse editar o Nerdcast no mesmo padrão que ele edita. Uhum. Então, desde então, eu pegava, ele fazia a montagem dos blocos e tal, mandava pra mim só pra fazer a limpeza. Depois de um tempo, ele não pôde. Eu fiz a montagem, ele gostou, o Jovem Nerd também gostou. E aí eu passei comecei a pegar a montagem também do episódio. Pra mim, assim, o que foi mais absurdo foi quando o Jovem Nerd chamou a gente pra auxiliar na edição do Nerdcast de RPG. Que, cara, foi esse último? Foi o último. Eu nunca vi tanto trabalho na minha vida. E olha que eu nem fiz a edição principal, eu só auxiliei. E assim, foram 3 dias, 24 horas focado naquilo. Enquanto eu tava acordado, eu tava lá junto com eles, focado, auxiliando o Jovem Nerd e o Azaghal. E eu nunca tive tanto trabalho na vida com um podcast, cara. Foi impressionante. Cara, e ficou um episódio foda, viu, cara? Assim, eu gostei demais do... Eu não vou saber falar o nome, nem vou arriscar, que eu sempre me engasgo falando o nome do episódio. Mas o último Nerdcast RPG eu achei muito bacana, cara. Pô, terror, né, Cthulhu? Não tem como não ficar bom. Cara, e assim, bom com momentos de tensão e terror mesmo, e divertido, né, cara? Eu rachava de rir do padre. Não vou ficar dando spoiler, cara, pra quem não ouviu, mas... Tipo, 40, 50% do tempo de edição foram nos 10 minutos finais do podcast, né? Que tem toda aquela ação, a fuga. Cara, foi muito absurdo. Preciso de um áudio de um motor década de 30 andando na lama e derrapando. Caramba, viu? Cara, como é que eu vou fazer isso, porra? Por exemplo, eu lembrei daquele jogo, Spin Tires, tá ligado? Que é o de você andar na lama e tal. Porra, peguei o jogo na Steam, instalei e tirei os sons de passarinhos do jogo e comecei a jogar e gravar. Mandei pra ele e foi aprovado, né? Quais são os recursos, já que você entrou nesse assunto, o que você usa hoje de recurso quando você precisa de efeito especial? Eu uso o YouTube 95%. É riquíssimo, né, cara? Você joga a sua pesquisa, o que você precisa em inglês, seguido de sound effect, você acha tudo, velho. O que você não acha, você vai achar em outros diretórios. Até hoje eu não tive algo que eu não encontrei. O YouTube, eu tava falando quando você citou o YouTube, assim, o YouTube é riquíssimo em dois sentidos, né, cara? Você pode achar efeito em canais comuns, né? Uhum. Um vídeo comédia de um bêbado, por exemplo, você pode achar alguma coisa que seja interessante pra você usar, ou de efeito cômico, ou até mesmo de efeito pra um audiodrama. Como tem os canais especializados, que talvez o pessoal é focado mais nos próprios YouTubers, mas nos serve muito bem, né? E com o passar dos anos, né, que você vai baixando o efeito e tal, juntando, cara, eu fui olhar aqui agora, eu tô com mais de 39 mil efeitos salvos no banco de dados, que totalizam 57,4 gigas, cara, de material. É muita coisa. Quem quiser aí, é só pedir, eu passo o link, que tá tudo hospedado no Dropbox. Pra catalogar, você tem um preciosismo de catalogar ou você salva lá, efeito bola rolando, efeito 2, você não tem esse critério? Quando vem, geralmente os efeitos, quando você baixa um pack, eles já vêm com nomeados, né? Sim, aí você... Geralmente em inglês. O que eu costumo fazer? Eu sempre boto no mesmo arquivo dois nomes, ele em inglês e ele em português. Porque na hora que eu for pesquisar, qualquer uma das duas formas que eu fizer ali no Windows vai pegar. Bom, a gente já conversou de vários assuntos aqui, você já falou do software que você usa, que hoje é o Audition, não é isso? Isso, mas eu lembro que quando eu fui começar a editar, eu testei os principais, né? O Audition, o Audacity, o Sony Vegas, testei até o Sony SoundForge, mas o Audition foi o que eu mais me adaptei, o que eu mais me familiarizei. Cara, eu vou falar um negócio aqui agora que eu acho que pode, entre aspas, ser mal interpretado, mas espero que não, não é essa a intenção não. Eu acho softwares de edição de áudio excelentes para editar áudio. Vou falar uma coisa meio óbvia. Uhum. Eu não me vejo editando, por exemplo, no Sony Vegas. Tudo bem, ele é excelente e funciona bem e é bem usado, inclusive pelos principais editores que nos cercam aí, mas eu não conseguiria, acho que usar por ele talvez não ter a... não ser a, o foco dele, né? É um editor de vídeo. Isso também, não é o foco, velho, mas quem edita no Sony Vegas aprendeu a dominar a ferramenta, né? O Léo Lopes usa o Vegas, o Lala no Café Brasil usa o Vegas. Vai fazer o quê, velho? A ferramenta que o cara sabe usar e sabe usar bem, né? Cara, eu não vou lembrar de quem que é a frase. Eu já sei qual é a frase e eu digo que ela é do Gustavo Guanabara. Gustavo Guanabara, né? Isso? De que o melhor software é o que você usa, o que você sabe usar. Exatamente, exatamente. Cara, o pessoal às vezes fica com muito... aquela velha que eu falei lá atrás, aquela questão do futebol, né? Ah, mas você tem que usar. Beleza, cara, se você usar e... Eu, por exemplo, eu testei um software que ele é bem similar ao Audition, que ele faz essa questão do... Não sei, não sei se é o termo é esse, mas ele edita em tempo real. Você vai ouvindo e editando, você vai ouvindo e fazendo tudo que precisa ser feito. Ele chama Ardor, ele é um software livre do Linux, ele é bem focado. Só que é o seguinte, o tempo que eu ia usar para aprender a mexer no Ardor ou no próprio Audition, eu tô editando o Audacity, é por isso que eu acho que eu tô tão no comodismo, cara, que assim, o tempo que eu ia gastar aprendendo, eu já editei um programa. É, isso acontece mesmo, mas, por exemplo, eu lembro que, se eu não me engano, o Jovem Nerd e o Azaghal, eles editavam o Nerdcast no Audacity antigamente. Um engenheiro de som indicou que eles usassem o Logic Pro. Ainda obrigou eles a comprar um Mac, né? Obrigou, entre aspas, a comprar um Mac e usar o Logic Pro. Eles encararam essa mudança e, pra eles, eles dizem que foi muito positiva, né? Ah, cara, se você tem tempo e condição, sem dúvida. É, exatamente, né? É isso, velho. Audition é melhor que Audacity, é isso aí. Isso vai ser cortado na edição. Ou então eu vou trocar aqui, vou te colocar falando que o Audacity é melhor e pronto. Defendo uma máxima o seguinte, cara, até pra quem faz podcast de qualquer outra temática, que não adianta, cara, você não vai em um episódio bater todo o assunto daquele tema. Pessoal que grava de uma série, e se o cara quiser, ele fala 10 horas de uma série, o cara que quiser, ele fala 10 horas de um HQ, tem tema pra falar de tanta coisa, se você resolve realmente aprofundar, e no nosso caso aqui não é diferente, né? Se você for falar em edição e for aprofundando, a gente vai ter assunto pro resto da semana. Eu vou agradecer a sua presença, sua disponibilidade, sei que você, como eu, é ocupado, edição ocupa muito tempo da gente, cara, assim, às vezes você tem que abrir mão de vida social pra editar, porque, por dois motivos, né, cara, um que a gente gosta, a gente não estaria fazendo isso se fosse, cara, só por... Isso é o principal, apesar, realmente ocupa muito tempo, mas ocupa mesmo esse muito tempo e eu tô felicíssimo com isso, se quiser que ocupe mais. Tá pagando bem, que mal tem, né? Mas vou te agradecer, cara, muito obrigado pela disponibilidade, fico o meu humilde espaço agora pros seus recados, pro seu jabá, né? Onde a gente encontra o Thiago Miro, como se alguém precisasse ainda dessa referência, mas... É, cara, eu agradeço muito o convite, foi uma excelente conversa. Se puder ter outra oportunidade, estaria aqui felicíssimo. E quem quiser aí, estiver ouvindo, que tá querendo criar o seu podcast, acessa mudopodcast.com.br e lá você vai encontrar um material pra ligar. Por culpa de praticamente dois nordestinos, é que eu embrenhei nessa, que foi Metacast e Mundo Podcast. E aí, Dudu Salles. Eu lembro quando eu comecei a editar, eu não tinha referência de nada com nada, aí caí no Metacast, por algum motivo. Tanto é que eu não sei se você lembra, cara, acho que não sei se foi no próprio Discos, eu fui lá e agradeci, eu falei, ah, cara, mantiveram o Metacast em algum lugar, que foi quando eu descobri que o Metacast tinha ido pro Mundo Podcast. Isso foi muito bom. E o outro foi quando eu precisei do bendito e famigerado, que a gente nem falou dele, mas quando eu precisei do bendito e famigerado feed, que eu não sabia nem o que era isso, falei, cara, o que eu vou fazer agora? Aí nas minhas pesquisas eu caí no Mundo Podcast e consegui fazer um feed manual pra colocar no Dropbox na época. Eu, felizmente, quando eu comecei, eu sabia o que era feed, eu tive uma certa facilidade, porque ouvindo o Nerdcast eu ouvia falar tanto em feed lá, eles falando, que eu já sabia o que era, qual era a utilidade dele e, principalmente, qual era a importância dele. Então, quando eu fui começar o meu podcast, fazer o feed de cara foi bem tranquilo. Algum programa que você queira recomendar, seja do Mundo Podcast ou seja de outro, de preferência do Mundo Podcast, né? Ah, já que eu posso recomendar, eu gostaria de recomendar o Faz Bem, que é um podcast que eu faço com a Kel, podcast que a gente retornou a fazer depois do fim do Telecast, em que o nosso objetivo, como o nome do podcast diz, é fazer bem, cara. Lá você vai estar livre de todo esse ódio que permeia a internet brasileira. Cara, eu cantei essa pedra, te dei essa, depois do jabá, ainda te dei essa de indicar, porque eu imaginei que você ia fazê-lo, do Faz Bem, e se não fizesse, eu ia forçar mais a barra pra chegar nele. E foi um programa que eu gostei muito, cara. Gostei muito, assim, pela diferença que ele tá fazendo, de fazer algo diferente, né? É, apesar da redundância, né? Porque podcasts barram alguns problemas de mesmice. Sim, não vou ser negativo nessa palavra, mas é porque o formato acaba girando sempre em torno de, e o público em geral acaba girando em torno de um nicho. Por mais que se queira sair da cultura nerd e etc, você acaba esbarrando nisso. O Faz Bem foi um dos programas que hoje já tem vários, mas foi um dos que vieram trazer algo fora desse nicho, diferente e quebrando essa cultura de hoje em dia, né, cara, de onde você, qualquer fonte de informação só te traz coisa negativa. Exato, cara, essa questão da mesmice foi bem foda, porque eu era um podcast de mesmice no Telecast, até eu pensar, porra, o que é que eu tô fazendo de Telecast, né? Foi quando a gente deu meio que uma reviravolta no tipo de pauta. A gente deixou de ser um podcast mais cultura pop, tentando ser engraçado, pra uma pegada mais séria e mais comportamental. Enquanto durou, digamos assim, foi eterno enquanto durou, sabe? Vai voltar um dia? Não. Direto como um soco do Mike Tyson, né? Vai voltar um dia? Não. Thiago, muito obrigado. Um abraço pra você e pra todos aí do Nordeste e pro pessoal do Mundo Podcast. Ah, vamos mandar um abraço pra Ana, né? Senão ela vai ficar chateada. Beijo, Ana. Um abraço, Thiago. Até mais. Mais um produto com a edição do Senhor A. Ah.